Sovereign 3350, over San Vito Delta, you are. Alternate 125.5. Salvador, boa noite. 3305, perdeu contato com o Centro Recife. Cruzou 170 para o Uno, Uno 0, informação hotel. Assume identificação, autorizado chegada a AMAN, desça para nível 050. Para o 050 na AMAN, 3305, solicito o R9 da pista no 0. 3305, aguarde a autorização para o R9. Sim, 3305. Portugal 157, complete final ILS, contact the tower 118.6. Second frequency, please. 118.6, Air Portugal 157. 186, correct. Ambulance Portugal 157, on localizer, runway 10, full inside. Roger, clear to land runway 10, 140 degrees, 06 knots, Air Portugal 157. Air Portugal 157, clear to land runway 10. Controle voo 1076, centro do hotel em descida, cruza o 220. 076, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 060 e seja para 2509. Identificou, descendo para 0609, reduzindo para 2509, voo 1076. Autorização, monitore a frequência 118612, aguarde cópia, Fortaleza, no meio 04. Gente, 1862, eu no meio 04. Fox Lima. 1862, Whisky Fox Track Lima. 006, controle de Salvador, 119, 135. Gente, acusa na curta final, Whisky Fox Lima. Do Pará, Whisky Fox Track Lima. 4406, aceno identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 070. 070, Mari, na chegada. Objeto 747. 747, passo para 1862, aguarde cópia Guarulhos 340. Aguarda. 366, reporte estabilizado na final RNAV. 3305, QNH 1093. 1093, direto Serra Vita 366, o TAN 3305. Go 157 ground at 218, leave the first, the right, and taxi by Alpha Juliet, gate here, number 11, airport by 157. Ground at 19, attacks approved by Alpha Juliet, gate number 11. Alpha Juliet, gate 11, airports call 157. Fox Lima, checa o trem, pouso livre 1-7, o vento é 130 com 62 anéis. Positivo, baixou e travou, limpou do 1-7, whisky Fox Track Lima. 7. Voo no 604 para pushback, acionamento está no 2. 604 para Fortaleza, 370, Pesulu 19, decola no 0, curva esquerda, Momo, frote a saída. Controle em 1935, seu transponder 5051 no gol no 604. Autorizado nível 370 para Fortaleza, Presulu 19, código no zero, que esquerda tenemos, controle 119, decimal 35, código 5054, voo 1604. Ah, o código 5051 e a saída Momo Transição Frote. Tente Nemo Frote, código 5051, voo 1604. Portão 2 autorizado, puxa, reporte táxi. Portão 2 autorizado, puxa, acionamento, reporte táxi no 604. Portarão no 604. Web 6747 na escuta. Jet 6747 na escuta. Torre Gol no 604, só confirmando a saída, é Momo? Momo, Mike Oscar, transição frote. Fox, Romeo Oscar, Tango Índia. Sente, grato. Meia passar nível 100, reduza para 2100 nós. 1076 para sequenciamento. Ao passar o 100, reduz para 2100 para sequenciamento, 1076. Volante. Patrão Salvador Azul 4006, solicita desvio 20 graus à direita após retorno na praia de Mária, está autorizada, é pela esquerda, corrigindo 20 graus à esquerda. Confirme, Azul 4006, o controle não entendeu a mensagem. O 4006 solicita 20 graus à esquerda, desvio, informações, depois já volta na proa de TAP, possível, por uma, aproximadamente 25 metros. Está autorizado desvio, após desvio, informe, Azul 4006, 20 graus à esquerda. Positivo, após o desvio é informado, muito obrigado. Ainda nessa escuta? Afirmativo. Ok, isso já copiou, confirma. Tá negativo, tô aguardando, seu pediu pra aguardar. Ok, Guarulhos 340, opera o ISC 50, decola no zero com curva direita, da Eltinéria a saída. Frequência do controle 11935, seu transponder 5050, web 6747. Ok, Guarulhos, conforme 340 da Eltinéria, pela Perusco 50, decola da 10 direita, 50-50, transponder 935, eu controlo. 6747. Para acionamento, chame 1862, hein? Vou chamar, obrigado. Para 3305, informe velocidade indicada. 2009, reduzindo para 3305. 076, segue tráfego 1 hora, 10 milhas. É um Airbus 320 da TAM. Está mantendo 1970 de grau de speed. Assiente, o gol 1076. Está reduzindo daqui na medida do possível. 7-1076. 3305, complete a RNAV, informe visual com a pista. Visual para 3305. M Torre em 1-1-8 decimal 6, até 3305. 18-6 até 3305. Chefe do Delta View Ars, na Comp 59. Você confirma o meu MAC-Number em seu cálculo? Com a 2 milhas, Serra Vitor 372, visual baixar travado. Boa noite, avistado livre, pouso 1-0, vento de 130, 629, 3305. Autorizado, posto, estou no 0, está 3605. No 076, autorizado 2000 pés, ajuste 1-0, 1-3, informe estabilizado no ELS, 1076. 076, informar estabilizado. Acordo 104, autonomia de 3 horas e 40, alterna Recife. LivreTax, ponto de espera na 0, pose pronto para decolagem, gol no 604. Sim, está LivreTax, reportará pronto, gol no 604. Brasília. frequência 1230, termo 273, tomo voo 3455. Traço 1 hora, 17 milhas, rumo nordeste, passa a posição duna, mantendo correção. Descendo para 2000 pés, passando agora 040. Gente, tem tráfego no TIC, é 0406. Direto duna para 4006. 4006, já presente, voe duna. Desça para 2000 pés, ajuste 1013, 14006. Descendo para 2000 pés na praia de Duna, ajuste 1013, 4006, muito obrigado. 04, mantém um ponto de espera. Atende, mantendo no meio, 04. Isso no 604. Ali mantém no 604. Curva 4006, forme pro. Curvando para Duna 4006. Juliette, TAM 3305. Direita Alfa, antes da Juliette, TAM 3305. Torre em 118, decimal 6. Chama a torre em 18,6, 1076. Voo 604, pista livre, livre decolagem, 130 graus, 629. Sente iniciando no 604. Salvador, voo 1076, estabilidade DLS. Sente, 1076, continue a aproximação, informarei pista livre, 130, 629, 1076. Guardando livre, 1076. Para o táxi, objeto 6747, 1005, 4 horas, alterna o galeão. Táxi livre, ponto de espera no zero, acuse pronto para decolagem, web 6747. Alterna o vácuo zero, ponto de espera pronto, 6747. 1076, tem pouso autorizado no zero, 130 com 629. Autorizado no 0760. Voo no 604, decolou os 31, no chame controle em 11935, boa noite. 11935, uma boa noite no 604. Os 305 está livre ingresso na Juliette, portão 612. Juliette para 612, 3305. Controle, voo no 604, decolou 1600 pés na Momo, transição forte. Voo no 604, contato radar na decolagem, suba ao nível 370 no perfil da saída Momo. 7370 na Momo, voo no 604. 1799, Brasília, ano 2000, quem governa? 1249. Tá pronto, 6747? Tá pronto, senhor. Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 6747. Zero sete meia, Solos 33, libera a direita, táxi via Alfa Índia até o portão 01 no 076. Alfa Índia até o 01. Web 6747, o vento é de 130 com 79, livre de decolagem, pista no zero. Decolagem 747. Localizador 4006. Azul 4006, complete final em LS, chame torre 118 decimal 6. 86, boa. Torre boa, azul 4006. 4006, boa, reporte checado, pista boa, 130 com 7 nozes, 4006. Boa, senhor, pode estar. Decolou 34, controle 11935, boa noite. 935, boa noite, obrigado. Senhor Salvador, objeto 6747, decolou. 6747, contato radar na decolagem, segundo nível 340 no perfil da saída da EL. Perfil da EL para 340, 6747. Cheque trem, pouso livre, 1-0-130-629. Machado travado, livre pouso, azul 4006. Fonte. Uno 604, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Uno 6685, 125.45, com Uno 604. Azul 4006, Solos 38, libera à direita, Pax via Alfa, Alfa Juliette, até o portão de número 8, Azul 4006. Livrando Alfa Juliette, portão de número 8, muito obrigado, Patélio 06. Nada. Sete, chame o centro Recife em 128.8, alterna 133.25. Quatro, três, sete, quatro, sete. Quatro, dois, oito, oito, um, três, três, dois, cinco, adiante, né, sete, quatro, sete. Thank you.